os dias para ser feliz. Eu não consigo carregar o mundo nas costas. Eu não sou uma máquina de erros e acertos. Eu sou gente dependente da graça de Deus. Eu sou gente dependente da unção e misericórdia de Deus. Eu sou gente dependente da graça de Deus. Eu sou gente dependente da unção e misericórdia de Deus. Está escrito ao meu respeito na palavra do Deus vivo. Tudo, tudo é possível. Mesmo estando abatido, Ele me levantará. Porque Ele mesmo quem faz forte e alcançado. Eu digo amém e recebo força sobrenatural pra ir além. Está escrito ao meu respeito na palavra do Deus vivo. Tudo, tudo é possível ao que crê. Então me agarro às promessas. Se Deus diz, assim será. Mesmo estando abatido, Ele me levantará. Porque Ele, mesmo quem faz forte alcançado, eu digo amém. Eu sou gente dependente.